Bem-vindos à selva, aos muros de concreto, cercados de grades. Bem-vindos ao inferno, lugar onde as leis e as regras são ditadas. Quem não deve não teme, mas quem não deve também mata. Lugar onde o terror nos assombra todo o tempo. Se quiser saber mais, ouça os depoimentos, as paisagens que vejo, até o ar que respiro. O rango é uma merda, a validade é vencida. Já são 5 da manhã, ouço barulho na grade, aqui é foda. Sistema de carceragem, mas tudo bem, não dá nada, é isso todos os dias. Da convivência, as tretas, as madrugadas frias. Não consigo dormir, nem queira imaginar quem pode mais ficar vivo aqui neste lugar. Perdi toda a minha infância, perdi a minha família, perdi a chance que eu tinha de ser alguém na vida. Se não tivesse aqui, se eu tivesse estudado, podia ser jogador ou um bom advogado. Tenho certeza que Deus de mim nunca esqueceu, pois ele nunca abandona os que são filhos seus. Só tinha duas saídas, eu optei por perigo. Estou aqui neste inferno, graças a Deus estou vivo. O mundo gira da volta, enfim, o tempo não para. Eu vou sair deste inferno e vou voltar para casa. Muros de concreto, filho chora, mãe não vê. Bem-vindos à selva, reze pra sobreviver. Portal do inferno, cercado de grades. Deus tá do seu lado, então faça a sua parte. Muros de concreto, filho chora, mãe não vê. Bem-vindos à selva, reze pra sobreviver. Portal do inferno, cercado de grades. Deus tá do seu lado, então faça a sua parte. Deus me abençoar e eu não tiver errado, em 3 ou 4 meses estarei em liberdade. No crime nunca mais, isso foi uma lição. Bate forte a saudade dentro do coração. Lembro da minha infância, o meu pai me dizia. Falava da podridão que o mundo oferecia. O dinheiro, a ganância, as drogas, as consequências que o mundo nos oferece em nossa adolescência. Não dei ouvidos, fez falta todos aqueles conselhos. Um grande exemplo, os pais devíamos ser espelho. A minha realidade foi muito diferente. O meu brinquedo de ferro, descarregando pente. Apenas mais um finado e minha vida vazia. Podia ser só um sonho e tudo se resolvia. Mas a vida prega peças com vigor sem massagem. Este é um pedaço do inferno, todo cercado de grades. Muros de concreto, filho chora, mãe não vê. Bem-vindos à selva, reze pra sobreviver. Portal do inferno, cercado de grades. Deus tá do seu lado, então faça a sua parte. Muros de concreto, filho chora, mãe não vê. Bem-vindos à selva, reze pra sobreviver. Portal do inferno, cercado de grades. Deus tá do seu lado, então faça a sua parte. Deus tá do seu lado, seu caminho é seguro, pois ele te protege dentro e fora desses muros. Não tive a menor chance, primeiro julgamento. Lá fora é difícil, imagine aqui dentro. Fui preso em flagrante, não pude reagir. Passaram 5 anos, eu ainda estou aqui. Se quer mesmo saber da pura realidade, na cela ou no pátio, que se passa só Deus sabe. Momentos que marcaram, não se apagam da mente. Lembranças do passado que eu levarei pra sempre. Eu sonho em rever meus pais, meus filhos, os manos da quebrada que sempre me deu abrigo. Me lembro da favela, o futebol na quadra, os manos que colava todo sábado em casa. O ritmo na batida, firmeza na Aldo Rocha. Sei que a luta é muito grande, mas depois vem a vitória. Devido ao preconceito, a regeneração de ex-presidiários na sociedade tem se tornado cada vez mais difícil. As oportunidades são ainda menores de conseguir um emprego. O mundo do crime está de portas abertas, oferecendo vaga para homens e mulheres. Se você achar correto, bata palmas e lembre-se que a desigualdade social, o racismo e o preconceito, a tolerância é zero. Nós acreditamos nisso e você, vai pagar pra ver? Muros de concreto, filho chora, mãe não vê. Bem-vindos à selva, reze pra sobreviver. Portal do inferno, cercado de grades. Deus tá do seu lado, então faça a sua parte. Muros de concreto, filho chora, mãe não vê. Bem-vindos à selva, reze pra sobreviver. Portal do inferno, cercado de grades. Deus tá do seu lado, então faça a sua parte. A letra deste rap é o fim de uma jornada. Não queira pra você esta mesma caminhada. O valor da liberdade com o tempo eu aprendi. Pra Deus nunca é tarde, por isso estou aqui. A arte, a poesia, o ritmo da vida. Palavras de conforto que eu encontrei na Bíblia. A vida é uma herança, tem que levar a sério. Dizer adeus às grades e aos muros de concreto.